suas mãos. Lavou-me com o seu precioso sangue, que lá na cruz por mim foi derramado. Eu te agradeço, meu Deus, pois enviaste teu filho pra morrer numa cruz. Crucificado, meu Mestre Jesus. Quem eu era, mas Jesus Cristo é quem vive em mim. Tudo que ele passou foi para que você pudesse se encontrar.